chance em Paris. Me disse vá, que eu não fui. Não, não faça assim. Não faça nada por mim. Não vá pensando que eu sou seu. Cuidar do que é seu.